torres, Equador, passamento 2224. Cara, Salvador? Passamento 2224, senhor. Força aérea 2224, prossiga. É o passarindo 2224, baixagem travada, senhor. Gente, a transmissão está ruim. Intensidade 3, clareza 1. Chame final normal com trem baixo travado. Gente, vai chamar baixagem travada, passarindo 2224. Como é sair agora, senhor? Autorizado interceptar nessa proa. Ativo, autorizado interceptar na proa da 3305. Torre Brilhante 6748, na sua escuta para a cópia da autorização. Correção 6747. Gente, guarda em cópia. Total 9907, no solo 22, liga direita. Eco, Alfa, Kilo, Pad 3. Direita, é igual. Passaredo 2224, pista livre, autorizado, pouso 100 grau 079. Livre, pouso, passaredo. Salvador, boa noite, azul 4209. Boa noite, número 2, já me encontrei embaixo travado. 4209. Antes 2LS, 604. 604, VIP ingresso, portão 02. VIP ingresso, passe 02 com 604. Salvador, boa noite, está 3305. Está 3305, continua a aproximação, número 2, estamos passando Simbra com a trem embaixo da vaga. Contar a Simbra, está 3305. Dos 224 no solo 24, libere à direita, táxi via Delta, Alfa, Juliette, chame antes da Juliette. Delta, Alfa, Juliette, chame antes da Juliette, 224. Azul 4209, baixado, checado. Azul 4209, 1 centena 089, autorizado, pouso na 90. Ativo e pouso, pouso na 104209. Externo baixado e travado, da 3305. Aguarde autorização de pouso. Guarda. Oi. Azul 4209 no solo 26, livre à direita na Delta Eco, após Alfa Juliette, portão 03 do Pátio 1. Gente, livrou à direita, Delta Alfa Juliette. Confira o portão. 03 do Pátio 1. Portão 03, azul 4209, grato. Antes da Juliette, passaria dos 224. Autorizado o ingresso, remota 14, parte 1. Remoto 4, parte 1. TAN 3305, autorizado. Pouso 080 graus, 089. Tem reposto, TAN 3305. Cláudio. Guardando cópia do Jet 67417. Só um instante para cópia. Web 6747, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5003. Sendo 360, Salvador, Hotel Zulu 16, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, 208, transponder 5007, jet 6747. Correto. E o transponder para Guarulhos. Para Guarulhos, confirma. Chame tanto para acionar. Marco no pronto, jet 6747. TAN 3305 no solo 29, libera a direita na Delta Eco, após Alfa Juliette, posição 06 do Pátio. Alfa Juliette para 06, TAN 3305. Prossiga. Azul 4209, livre ingresso, portão 03. 03, azul 4209. Porto 071, momento. Momentinho só. Boa noite, eu Gol 9604, está ciente do ativo no box 02 para autorização Fortaleza. Ciente, aguarde cópia. Até os 25 da próxima hora, azul 4071. Os 25 da próxima. Gol 9604, autorizado Fortaleza, nível 370, Apesulu 19. Decola à esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 120.8, transponder 5090. Ok, o Gol 9604, aprovado nível 370 para Fortaleza, via Upper Zulu 19, decola da 10, a curva à esquerda, saída Momo, transição frote. Transponder 5090 e o controle 119.8. O Gol 9604, box 02, vai chamar para puxa acionar. Na escuta. Obrigado. Salvador, boa noite. Chanel 6303, informação Alfa para a cópia. Chanel 6303, autorizado Guarulhos. Nível de voo 360, Apezulu 10. Brig, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano. Decola à direita, saída da El Leda, após bridge. Controle 120.8, transponda 5004. Autorizado, Guarulhos, nível 360, Apezulu 10 até bridge, depois Apezulu 16 até Belo Horizonte, direto Trive e chegada em Guarulhos. A saída é da Elda, São Leda, depois vou direto do bridge, decola da 10 com a primeira curva à direita, controle de saída 120.8, responde 5004, Chanel 6303, gate 4. Cotejamento correto, chama o tanto nacional. Chama lá. Chame Aracaju 1203, serviço radar encerrado. copiou para preto? Negativo. Alfa 340, jogador de morte, manda por cima, é 1-4-2-4. Autorizado Juazeiro do Norte, via Pezulu 19, Bangu, conforme rota do plano, nível de voo 350, saída Momo, transição Frote, com curva esquerda após a decolagem, controle 120, decimal 8, transponder 5007. Ok, então foi autorizado 350 para Juazeiro do Norte, decola das 10, na saída Momo, após o ingresso pelo 19, boa Bangu 5007. Correto. Qual foi o nível que o senhor havia me solicitado? É, o. Tudo bem. Chame pronto o estacionamento. Torre Objeto 6747-5 para o pushback e acionamento. Autorizado. Chame pronto para o táxi. Eu vou te dar que eu vou chamar para o táxi, objeto 6747. Salvador, Xanar 6224. 224, voo Ituna, reporte localizador, desça para 2017. Quando Ituna, 6224. 24 pode prosseguir para pouso. Prosseguir para descida. 2000. Autorizado 360 via Bridge, Up Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após rota do plano de voo. Decola da nível de voo 360, decola à direita na saída da El, Leda, após Bridge, controle 120.8, transponder 5573. Aguarde para o cotejamento. Pronto para o táxi, Web? 7747 para o táxi, autonomia 4 horas alterna com FIS, 146 bote. Livre táxi, ponto de espera em frente, segunda direita, Índia. Chame pronto para o ingresso da decolagem. Em segunda direita, ponto de espera, chama o 7747. Azul 4071 no cotejo agora. Correto, chamo pronto para acionamento. Jet 6747, aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Precisado decolar, 080 graus, 0,5, a linha de decolar, pista 10, objeto 6747. Salvador, SNR 6313. Adiante. Estamos prontos aqui, completamente prontos para o posicionamento no 04, mas sem o operador de pinga. Ciente, quando ele tiver aí, se eu tiver com ele à vista, aí me informe. Ok. 5973, cruzando 170, ciente da informação alta. Copter Salvador, CNM 6224, pressionando o localizador da UNOZER. Rio 5973, desce para 2017. Para 2017, Rio 5973. CNM 6224, chama a torre, 18-6. 18-6. Eu entro. Boa noite, 6224 no localizador. 6224, avistado, cheque embaixo travado. CN, reportará embaixo travado, CN 6224. Webjet 6747, decolou os 48, chama controle. Boa noite. Quero ódio. Controle de Salvador, boa noite, objeto 6747, vai passando 2 mil pés no perfil da saída da EL. Estacionamento, Xené 6313, ponte 4. Autorizado, chame pronto pro táxi. Bora. Confirme o transponder pago pelo solo? 5007. Ok, infelizmente ocorreu um equívoco, acione identificação, já lhe passo o seu código definitivo. Ok, identificação acionado, está passando 3500 agora, já curvando à direita. Contato radar, sobe no perfil da DAEL, pelo nível autorizado, aguarde o transponder. Perfil da DAEL subindo para o 360-6747. Travado, passou externo, 6224. Autorizado, pouso, 090 graus, 079. 6224. Web 6747, acione 5003. 5003, vai acionar o objeto 5... 6747.